a fome, a doença acabando com eles. Jogado, como muitas vezes, pela sociedade olhada. Rejeitados, pobres, coitados, e o presidente está rindo. Vou ver nossos filhos se prostituídos. Meninos roubando pra vencer a luta. Meninas obrigadas a ser prostitutas. E o governo que faz? Ri da gente, dos focos e dos inocentes. Presidente, seu bosta, eu não quero saber. Hoje vive na merda, tão tudo é fudido. Filhos da rua, presidente, a culpa é sua. Filhos da rua, a culpa é toda sua. Crianças, presidente, seu bosta. Seu mundo só traz o desgosto e a maldade, coitados. Sem felicidade, a fome, a doença acabando com eles. E é como muitas vezes, pela sociedade olhada. Rejeitados, pobres, coitados. E o presidente está rindo. Vou ver nossos filhos se prostituindo. Meninos roubando pra vencer a luta. E outras prostitutas. E o governo que faz? Ri da gente, dos fracos e dos inocentes. Presidente, seu bosta, eu não quero saber se você gosta. As crianças que você viveu iludindo hoje vivem.